Afirmativo, 03. A 3663, acione a identificação. Dessa via, chegada Bonf para 2000 pés, 1015 o ajuste. Posso localizar dois estabilizados. Eco Delta decolado 241, chame controle frequência 119, decimal 35. Delta. Controle, então, papá, papá, Mike, Eco Delta, decolado na sua escuta. Mike, Eco Delta, direto do Manatífilo, meu pé. Camarada Vigeta, Mike Eco Delta. Meia 225, eletrifique, desça para 4000 pés. Pegada bom, se ajuste no 015. Bom dia, 1922, desça para o 050, chegada Mar, identifique. 1950, chegada Mar, identifica, 1922. Pode confirmar, é 1950? 050. Ah, melhor, 050 então, 1922. Tenha reporte ingressando o corredor Interlagos. Ingresso Interlagos e reporte na rotatória, Dino Ribeirão. 3663. Alfa Vitor Juliette, mantenha 1.510, reporte ingresso no Interlagos e reporte na rotatória. Para Salvador. Voo 9434, litro 220 agora para 1.510, informação 1.000. Dita o 060, a chegada Mari 1434. 060 na Mari, voo 1434. A 63 inicialmente desça para 2.500 pés devido tráfego de pequeno porte, mantendo no 1.500 pés na posição de 12 horas sua aeronave a 10 milhas no rumo nordeste. 6225, reduza para 220 nós, vetor para sequenciamento, curva à direita para o 230, limitado pelo localizador. Redução 220, direita 230, limitado pelo lote, fechando a lá atrás eu vou informar a frequência livre, Mike Echo Delta. Meia-meia-três, tráfego superado, posição de 9 horas, desça para 2.000 pés, autorizado ELS, reporte estabilizado. Para 2.000, reporte ELS, atualizando. Turno 922, reduza para 2.10 nós, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. 2.000 reduzindo com 1.015, com 1.922. Ciente, Alfa Vitor Juliette, reporte rotatório. Alfa rotatório, Alfa Vitor Juliette. A 3663, estabilizada, agente. Chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia, 2663. 2663, camarada, cara. Controle Wind 9 Liberal, funciona toda a rotatória, visual com campo. Chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia, Wind 9 Liberal, ufa. Torre 1 no 8, decimal meia dúzia, grato e meia dúzia. Dinheiro 4.000 pés, isso é meia dúzia. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5. Descida 2.015, isso é meia dúzia. Gol no 434, reduza para 2.10 nós. Reduzindo 2.10, gol no 434. Oxené 6225, curva e à esquerda na proa 170. Esquerda 170, Oxené 6225. Obrigado, só aumentando o dado, Oxené 6225. Transir 663, autorizado pouso, pistão no 0, vento 040 graus, 04 nós. Número 4. Bom dia, tem um pré-autorizado 380, aceito? Afirmo. 380 para Guarulhos, autorizado, via Pezulu 44. púlpito. Após direto, conforme rota do plano. Decola da pista 1-0. Curva direita, saída da Euleda. Após Eudes. Controle 1 no 9.35. Torre 1 no 8.6. Transponder 5.544. 1-5. Olhando no tempo, obrigado. Localizador, gol no 922. No 922, chame torre 1 no 8.62. 8.6, gol no 922. Versão 12.935, torre 8.6 e o transponder 5.544, voltando a 3.1 no 7.9. Correto, chame pronto para chegar. Tomara, chame 3.1 no 7.9. Ali, para pouso. Gente, aguardando o calibre, gol no 922. Está na longa final da 1-7. Regina Lima Alfa, faça um 360 pela esquerda, reporte interceptando a final. Ok, 360 pela esquerda, reportará interceptando a final da 1-7, Regina Lima Alfa. Visita Proa 025, para estar uma formação. Gente, autorizado 1-434. Alfa Vitor Juliette, chame torre 1 no 8.62. Chama na torre, 1 no 8.62, Alfa Vitor Juliette. Torre Salvador, bom dia, Salvador Alfa Vitor Juliette, na torre da rotatória. Alfa Vitor Juliette, reporte na final da 1-7. Reporte na final da 1-7, Alfa Vitor Juliette. Convido Juliette, mantenha 1.500 pés. Anote 1.500 pés, Alfa Vitor Juliette. 4, identifique e desça para 4.000 pés, ajuste no 0, no 5, chegada bom. 4.000 na chegada bom. 6.25, estabilizado no localizador. 6.225, chame torre 1 no 8, decimal 6.12. 8.6, 6.25. Para 2.000 pés, curve à direita na proa 080, reporte estabilizado. Para 2.000, direita 080, reporte estabilizado, gol 9.434. Pode confirmar, 3.63? Autorizado, taxa até o portão 02. 02, gente, 3.63. A pista livre para voo, Miguel Ribeirão. Torre Salvador, Oceané 6225, localizador. Oceané 6225, continue a aproximação, aguarde pista livre para pouso, reporte transposto, baixar e travado. Baixar e pouso, reportará a baixa geral 62. Juliette, dá presente, faça um 360 pela esquerda, reporte no, na final da 1-7. Elisandro, 360 pela esquerda, reporte final da 1-7, Alfa Vitor Juliette. Torre o Índia Nova Iberalfa, dá 3 milhas da 1-7. Índia Nova Iberalfa, livre pouso, pista 1-7, vento 030 graus, 04 nós. Livre pouso para o Índia Nova Iberalfa. 6225 no externo, baixada travada. Canal 6225, mantém aproximação, aguarde para seguir para pouso. Pouso 922, no solo 59, livre piso pela direita, chame solo, frequência 121.9. 219, canal 922. Solo, bom dia, gol 922, Lisana, se escuta. Bom dia, autorizado táxi, portão 07. Táxi até o 07, 922. Alfa Vida Juliette, continua aproximação, aguarde pista livre para pouso. Continua aproximação, aguarde pista livre, Alfa Vida Juliette. Xenai 6225, autorizado pouso pistão 0, vento 030 graus, 04 nós. Livre pouso, 90 Xenai 6225. Dame torre 1 no 8, decimal 62, 1434. 26, agora pode ir. Bom dia. Bom dia. Romeu, Índio November Alpha, no solo A01, livre pista pela Quebec. E aguarde para taxiamento. Bom dia, o Gol no 434, TLS, da 1-0. No 434, continue a aproximação. Reporte minha esposa baixar travada, aguarde pista livre para pouso. 434. Preparar para o pouso. Bom pouso. Alvido Juliette, continue aproximação, aguarde pista livre para pouso. Continua aproximação, aguardando a autorização, Alvido Juliette. Liberava, fazer backtrack, back-to-back, aguarde para ingresso na pista 7. Mantenha por espera na Quebec. Alvido Juliette, autorizado pouso, pista 7, vento 040 graus, 04 nós. Xené 6225, no solo 02, livre pista pela direita, chame solo frequência 1219. 6225. Avistado, autorizado táxi para o portão 01 do Pátio 1. Táxi para o 01, 6225. A3304, reduza para 220 nós. 220, 3304. Plano 434, autorizado pouso, pistão no 0, vento 050 graus, 05 nós. Pouso 1-0, Gol no 434. Alvido Juliette, no solo ao 03, autorizado backtrack, reporte no Pátio 4, levando frequência. Papa Romeu, Índia November Alpha, autorizado ingresso no 17, Pátio 4, siga o Charlie no 50. Xenai 5000 vai passar etapa, Xenai 6200. Transmissão para 2.000 pés, autorizado ELS. Reporte estabilizado, ajuste no 0.5. 2.000, autorizado, reportado estabilizado, né? Sam 3304, direita para 220, limite ao curso localizador. Direita 220, limite ao log, 3304. Chame solo frequência 1219. Solo, eu vou no 434. Bom dia. Bom dia. Ah, autorizado táxi, portão 10 do Pat 1. Táxi até o 10, Pat 1, 434. Azul 4208, autorizado Recife, nível de voo 350, via Peruísque 58. A saída será Puga, transição Caju, com curva esquerda. Controle 119.35, torre 118.6, transponda 55.66. Correto, chame pronto estacionamento. You have the airdrome information? Could you repeat for RMB 624? Do you have the airdrome information? This is RMB 624, I have two airdrome information. Okay.